Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chama os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Deu-lhes instruções de nada levar para o caminho, exceto um bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas como calçado, sandálias, e não vistais 2 túnicas. E lhes dizia: se em algum lugar entrardes numa casa, permanecerei a ti até sairdes do lugar. Se numa localidade não vos acolherem e não vos escutarem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés. Com isso, eles terão um testemunho. Eles partiram e proclamaram que era preciso converter-se. Expulsavam muitos demônios, faziam unções com óleo em muitos doentes e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentando, colocando a mão no nosso coração e mais uma vez cantando. Esse evangelho que nós acabamos de proclamar termina dizendo: eles partiram e proclamaram que era preciso converter-se. Da mesma maneira que Jesus começou a sua pregação, você pode mesmo ver no seu evangelho, no evangelho de São Marcos, onde nós estamos, capítulo 1, versículo 15, onde Jesus disse: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus aproximou-se, convertei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, é realmente isso, e a grande pregação e o grande anúncio, eu diria, o grande evangelho, a grande boa nova que Deus está nos anunciando, é esta: é preciso converter-se. E comece logo você dizendo: Senhor, eu sei que essa palavra é para mim. Eu preciso me converter. Realmente, verdadeiramente, eu preciso me converter. Eu sei que os meus precisam se converter. Pessoas da minha casa precisam se converter. Pessoas com quem eu trabalho precisam se converter. As pessoas da minha rua, da minha cidade, precisam se converter. Muitíssimos precisam se converter. Mas eu, em primeiro lugar, preciso me converter. Eu quero me converter, Senhor. Dá-me a graça da conversão. Eu preciso da graça da conversão. Muda o meu coração. Muda a minha vida, Senhor. Eu quero converter-me. Gente, é isso. E dizendo que eu, em primeiro lugar, você percebe, não é egoísmo. Eu e você não nos colocamos na frente de ninguém. Pelo contrário, sentimos a nossa responsabilidade. Os outros precisam também, e nós precisamos cooperar para que eles se convertam, mas é preciso que nós nos convertamos. E eu quero lhe dizer, nós estamos vivendo num momento lindo, num momento importante, mais do que nunca está se realizando aquela palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, agora é o tempo favorável. Eu costumo dizer com frequência que no tempo de milho verde, dá muito milho verde. No tempo de manga, dá manga em abundância. No tempo de jabuticaba, os pés ficam pretinhos de jabuticaba. No tempo de chuva, chove. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da salvação. Mais do que nunca Deus está dando essa graça. E você sabe, graça é gratuito. E por que é gratuito? Deus está facilitando todas as coisas. E Ele pode facilitar, porque Jesus já fez tudo aquilo que era necessário para mim e para a sua salvação. Então, o que resta fazer acaba sendo pouco. Na verdade, é a gente levar a sério esse convite. E a gente realmente fazer uma conversão. Você está indo numa direção, e é claro, isto é graça, isso é pelo Espírito Santo, não é só por nós não, não sejamos ingênuos de pensar, a hora que eu quiser, eu me viro, eu faço uma conversão, eu mudo de vida. Não é só por vontade nossa, isto é graça de Deus, é graça, é Deus que nos concede isso, mas ao mesmo tempo é preciso a nossa vontade. E quando nós queremos, quando nós aceitamos, Deus dá a graça, porque mais do que nunca Ele está dando essa graça. Eu posso dizer sem medo, se Deus não tem nos convertido tanto quanto Ele quer, é porque infelizmente, e desculpe a palavra, nós empacamos no caminho em que nós estamos. Como burro empacador, quem é da roça sabe o que é o burro empacador. A gente empaca com aquele burro empacador e não sai do lugar. Pelo contrário, insiste em ir naquela direção em que nós fomos, a direção de uma vida livre, uma vida frouxa, uma vida de pecado. Muita gente indo pelo adultério, muita gente indo pela bebida, pelo menos uma vida sem responsabilidades, uma vida sem compromissos. E a tentação tem nos pegado por aí. Nós costumamos dizer, bom, eu não quero ser fanático e não gosto de fanatismo. Eu não quero ser radical e não gosto de radicalismo. Eu quero ser cristão sim, mas com uma vida normal. Só que o normal, que eles dizem, não é nada normal para um cristão. É o normal dos pagãos. Eles querem ter uma vida como todo mundo tem. Beber como todo mundo bebe. Ver os programas que todo mundo vê. Ter as conversas que todo mundo tem, contar as piadas e ouvir as piadas, que todo mundo conta e ouve, dizer os palavrões que todo mundo diz, ter malícia. Talvez a pessoa não vá à via de fatos, talvez a pessoa não se prostitua, talvez a pessoa não adultere, mas vive, meu Deus do céu, numa malícia, uma malícia só, malícia da mente, malícia da vontade, malícia dos sentimentos, malícia da palavra, vive maliciando e vive mexendo para cá, mexendo para lá, chamando a atenção uns dos outros. E o pior é que a malícia não está só nos homens. Havia um tempo que os homens é que eram maliciosos, olhos maliciosos, tinham gestos maliciosos, mas hoje nós vemos que a malícia também pegou as mulheres, e as conversas entre elas, e as brincadeiras entre elas, infelizmente permeadas pela malícia. A gente percebe que aquilo que chamavam de normal, é o normal dos pagãos. Bebem como todo mundo bebe. E eu dizia um tempo atrás aqui, e volto a dizer, infelizmente o inimigo fez uma dobradinha, assim como todo mundo conhece. A dobradinha aqui é cigarro, fumo e cafezinho. O cigarro puxa o cafezinho, e o cafezinho puxa o cigarro. E a pessoa então fuma e toma cafezinho e fuma, e uma coisa puxa a outra. E nós temos visto na prática isso, não é invenção, é a prática. O inimigo fez uma dobradinha também, na qual muita gente está caindo, que é álcool e prostituição, álcool e sexo. e sexo e álcool. O álcool que puxa uma sexualidade desregrada. E os nossos jovens, eu diria até mesmo as nossas crianças, os nossos adolescentes estão entrando nessa, bebendo cada vez mais e entrando nessa dobradinha de sexo e álcool, de álcool e sexo, e se estragando e sendo dizimados cada vez mais. É uma pena, você percebe que aquilo que chamavam de normalidade não é nada normal, não é nada normal. Pelo contrário, nós já percebemos, nós acabamos pegando um caminho contrário ao caminho de Jesus, um caminho contrário ao caminho do cristianismo, um caminho contrário àquilo que é o verdadeiro caminho da igreja, como se fosse o caminho normal. E aí nós percebemos, realmente, eu e você, nós todos e muita gente, mas eu e você, eu preciso de conversão. Diga mais uma vez comigo, agora batendo no peito, eu preciso de conversão, Senhor. Ainda há muita malícia na minha mente, nos meus olhos, há muita malícia nas minhas palavras, há muita impureza nos meus pensamentos, há muita impureza nas minhas emoções, há muita impureza nos meus gestos, há muita malícia nas minhas palavras, eu preciso me converter, há muita mentira nos meus lábios, e muita mentira na minha vida, eu acabo vivendo uma mentira, e há muitos outros pecados. A minha vida tornou-se pecado. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso que não era a vida normal. Acho que eu disse errado. Eu pensava que era uma vida normal. Eu dizia que era uma vida normal. Mas eu percebo, Senhor. Era uma vida pagã. Eu estava vivendo uma vida pagã. Como os outros pagãos, converte o meu coração, muda o meu coração, eu preciso de conversão, eu preciso dizer não ao pecado, eu preciso romper com o pecado, eu preciso romper com esta vida velha, e tomar um caminho novo, o caminho da conversão, o caminho da cruz, o teu caminho, Jesus. Eu preciso. Veja, nós tivemos hoje mais uma vez a carta aos Hebreus. Ontem nós tivemos o capítulo 12. Você pode até pegar na sua Bíblia, um pouquinho antes de onde começou a primeira leitura hoje, Hebreus 12, e vai nos dizer, já no comecinho desta tarde, nós também, que estamos cercados de tal nuvem de testemunhas, rejeitemos qualquer fardo e o pecado que tão bem sabe envolver-nos. Veja que verdade maravilhosa na palavra de Deus. Rejeitemos qualquer fardo e o pecado que tão bem sabe envolver-nos, e corramos com persistência o certame que nos é proposto, de olhos fitos naquele que é o iniciador da fé e a conduz à realização, Jesus, o qual, renunciando à alegria que lhe era devida, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sim, pensai naquele que sofreu da parte dos pecadores tal oposição contra si, a fim de não nos deixar desencorajar pelo desânimo. E agora vem a frase principal: ainda não resististes até o sangue no vosso combate contra o pecado. Esquecestes a exortação que vos dirige como a filhos. Gente, infelizmente, nós nem podemos dizer isso a nosso respeito. Ainda não resististe até o sangue no combate contra o vosso pecado. Pelo contrário, nós dizemos, podemos dizer para nós, vocês não combatem nada contra o pecado. A carta aos Hebreus ainda pode dizer para aqueles cristãos, veja, ainda não resististes até o sangue no vosso combate contra o pecado, porque nós precisamos chegar até o sangue no combate contra o pecado. Só que infelizmente nós não combatemos nada, o pecado vem e a gente aceita como um copo d'água, aceita como um cafezinho. A gente chega na casa de alguém, a pessoa oferece um copo d'água, oferece um cafezinho, a gente aceita. Se não aceita o cafezinho, aceita o copo d'água. Ou se não aceita o copo d'água, aceita o cafezinho, acaba aceitando. A gente tem feito assim com o pecado. O mundo vem, os amigos vêm, e às vezes nem precisa vir outros. A gente já vai indo e vai aceitando o pecado na nossa vida, vai deixando o pecado entrar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, vai deixando o pecado entrar pelos nossos pensamentos, pelas revistas, pelos filmes que nós vemos, pelos programas que nós assistimos, pelas conversas que nós temos. Gente, a gente não tem resistido nada, nada infelizmente. Pelo contrário, até achamos, bom, o pecado pintou, a gente vai na dele. É como muita gente que pega o programa que aparece, pintou um programa na noite, já está no programa já. Já vai e já faz o programa. Não, gente, é preciso mudar. E nós estamos num tempo lindo, em que o Senhor está dizendo, é preciso converter-se. É preciso converter-se. Vocês viram o Evangelho de hoje? Jesus chama os seus apóstolos e os manda. Eles eram ainda recém-chamados por Jesus. Jesus só teve 3 anos de vida pública, só 3 anos. E ainda, pela metade do seu trabalho, ele já pegou os apóstolos que antes não conheciam nada, aprenderam tudo com Jesus, eram iniciantes, totalmente iniciantes, e Jesus já os manda da forma que nós vimos, lhes deu autoridade para irem pregarem, para irem expulsarem demônios, para irem e curarem, e mandou que fossem 2 a 2. Eles eram tão iniciantes que precisavam ir 2 a 2, um ajudando ao outro. E eles foram com a autoridade de Jesus e voltaram contentes, porque o Senhor agiu através daquilo que eles fizeram. Era o início do processo de evangelização. Eu posso dizer sem medo, lá era o começo do processo da evangelização. Gente, nós estamos no final deste processo. A nossa geração está assistindo, está participando do final do processo de evangelização. E assim como foi importante começar e começar bem, é importante também nós terminarmos bem, nós concluirmos bem esse processo. É por isso justamente que a graça de Deus tem sido abundante como nunca foi. Nós olhamos para trás, olhando a história da igreja, e muita gente estranha, deixa falar, muitos de nós padres estranhamos, e dizemos, mas nunca houve isso na igreja, nunca aconteceu isso na igreja. Porque realmente estamos vivendo um tempo de graça, e eu quero repetir, tempo de graça é tempo de graça, assim como tempo de calor é calor, e ninguém está estranhando que faça calor agora. É também tempo de chuva, ninguém estranha que chova, quase todas as tardes tem chovido. É tempo, nós estamos num tempo de graça, nós estamos num tempo de salvação. E o Senhor está concedendo isso porque é preciso que todos nós nos convertamos, porque não temos mais tempo. Porque não temos mais tempo. E Deus está usando de todos os meios, não somente a graça tem sido grande, mas também as curas têm sido grandes. Nós temos assistido continuamente pessoas sendo curadas. Para nós podermos ver, há um Deus vivo na nossa vida. Quantas vezes nós testemunhamos aqui as curas que as pessoas receberam? É o mesmo processo, o mesmo método de Jesus. Mas além disso, o Senhor está usando de tudo, e você sabe muito bem como Ele tem usado da sua mãe. Gente, quando se apela para a mãe, é porque é realmente o último apelo. porque mãe é mãe. E veja, Deus nesses tempos tem apelado justamente para a sua mãe, a mãe de Jesus, para que através dela nós sejamos tocados, o nosso coração se mude e a gente se converta. Veja em quantos lugares Nossa Senhora tem se manifestado. Veja a beleza do que tem acontecido lá em Medjugorje. Quando nós conversamos com aqueles franciscanos de Medjugorje, como eles dizem, encantados de toda a obra que Nossa Senhora tem feito. Nós tivemos a oportunidade, as nossas peregrinações vão sempre a Medjugorje. A gente fica encantado quando não apenas ouve aqueles que recebem as aparições, mas quando ouve também os franciscanos que estão lá, e alguns deles estão há muitos anos acompanhando todo aquele processo. São eles que atendem aquele povo, são eles que confessam aquele povo, e diariamente estão confessando a muitos, nos finais de semana, há multidões se confessando. A gente fica encantado quando eles nos mostram tudo aquilo que Deus está fazendo através de Nossa Senhora, porque é o último apelo de Deus, falando-nos a partir da mãe, para que nós nos toquemos e nos convertamos, deixemos a vida velha, deixemos o pecado, deixemos essa vida mundana, essa vida pagã, e sigamos um caminho sério, um caminho cristão. E gente, não tem escapatória, ou nós pegamos um caminho de santidade, ou nós já estamos descendo rio abaixo. Já era assim, mas mais do que nunca agora, o mundo está de tal maneira, e a tentação, porque o demônio também sabe que ele resta muito pouco tempo, isso está no livro do Apocalipse, ele sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, sobre a nossa geração, com grande furor e ira, ele sabe que pouco tempo lhe resta, a tentação está sendo terrível, o nosso mundo é um mundo depravado, é só vermos o que já está pintando por aí, em preparação para o carnaval. Nós estamos vivendo num mundo depravado e malicioso, eu diria um mundo louco. Por essa razão, ou nós pegamos um caminho de santidade, e isso não é fanatismo, não, se isso é radicalismo, é sermos radicais da forma que é preciso ser radical, é preciso ser santo. É preciso ser santo, porque do contrário, se nós não pegarmos um caminho de santidade, nós somos fracos, constatamos a nossa fraqueza, vimos o quanto erramos, vimos como podemos errar ainda, e sentimos em nós a fraqueza, mas justamente porque sentimos em nós a fraqueza, nós precisamos pegar um caminho de santidade, rente, convicto, é por aí, porque do contrário, nós estamos como num rio, na hora que você soltou os remos, o rio já está levando você correnteza abaixo, e a correnteza desse rio é suja, lodosa, eu diria nojenta até. Nós já estamos rodando rio abaixo, porque o mundo nos leva mesmo. E hoje o Senhor vem dizer a nós: ainda não combatestes, ainda não resististes até o sangue no combate contra o pecado, e nós somos obrigados a dizer não, Senhor, e nem foi até o sangue, eu não tenho combatido nada, pelo contrário, eu tenho deixado o pecado entrar na minha vida como entra um copo d'água garganta abaixo. Mas diga comigo: mas eu quero me converter, eu quero uma vida nova, eu quero levar a sério a vida de santidade, eu quero ser santo, Senhor, eu preciso ser santo, Senhor, e eu só posso ser santo, eu quero, porque essa é a tua vontade, e essa é a minha necessidade. São Maximiliano Kolbe, um outro franciscano, não sei porque eu estou falando bastante de franciscanos hoje, louvado seja Deus, um outro franciscano, santo, maravilhoso, ele dizia, eu preciso ser santo, e só posso ser santo. E dizia ele, eu preciso ser um grande santo, não posso ser outra coisa, não posso, e vou ser, dizia ele, e vou ser. Gente, nós precisamos ser convictos assim. Alguns pensam que é presunção. Não, não é presunção, é você tomar uma decisão. Na vida é assim sempre, até nas coisas simples. Um trabalho que você faz em casa, lavar uma roupa, fazer uma comida, limpar a casa, imagine fazer uma faxina na casa. Se você não toma a convicção, a decisão, eu vou fazer faxina na casa, e entrar com tudo para fazer faxina, você acaba não fazendo. Vai ter mil coisas, gente na porta interrompendo, telefone, se você não tem telefone, até o rádio vai acabar entretendo você, você vai para cá, vai para lá, passa o dia e você não faz a faxina. Pior, deixou a casa mais em desordem porque começou e não levou até o final. Verdade ou não é? Tudo na vida precisa de decisão. Só que nós achamos que a única coisa que não precisa de decisão é a nossa vida de santidade, que em outras palavras é a nossa vida cristã. Não, gente, aí principalmente nós precisamos ser convictos, decididos, como Maximiliano Kolbe. Eu quero ser santo, eu preciso ser santo, e eu só posso ser santo, e eu quero ser um grande santo, e eu vou ser. Porque interessante é isso. Quando você toma essa decisão, é como você tomou a decisão de fazer uma faxina. Pode ser que você encontrou tanta dificuldade, a sua casa estava tão bagunçada, desculpe, estava tão suja, com tanta tranqueira pela sua casa, que você passou um dia trabalhando, e aconteceram também tantos imprevistos, que você não conseguiu fazer aquela faxina que você precisava, mas que a sujeira da sua casa saiu. Que a desordem da sua casa saiu. Por que saiu? Porque você tomou a decisão de fazer a faxina para valer. Se você pegasse a faxina no mais ou menos, a sujeira estava lá, a desordem estava lá. Gente, nós tomando a decisão, eu quero ser santo, eu vou ser santo, como Maximiliano Kolbe, o que vai acontecer é nós conseguirmos fazer da nossa vida uma vida decente, uma vida cristã. O que vai acontecer é isto. É porque alguns ficam com medo, mas eu ser santo, mas parece demais para mim, exagero para mim. Não, não é exagero, não é. Se você não toma este rumo, você não vai sair do lugar. A sua vida, desculpe, vai continuar uma desordem. E para quanta gente a vida é uma desordem. Você nem se entende mais na vida que você está levando. A vida leva você para cá e para lá, ao léu, ao ritmo da valsa. Uma desordem só. E para você sair dessa desordem, você precisa tomar a decisão. Eu quero ser santo, eu vou ser santo, custe o que custar. Para você tirar a sujeira da sua vida. Assim como a gente vai encostando, não sei quantas tranqueiras em casa, como diz os mineiros, né? Vai colocando os trens todos para os cantos, né? Tem trem por tudo que é lado, e é trem mesmo que está atrapalhando, é tranqueira na nossa vida, gente, é tranqueira na nossa casa. Se a gente não toma uma decisão de tirar toda essa tranqueira, todo esse entulho para fora, a gente não tira. O único jeito de tirar a tranqueira, de tirar esse entulho para fora, é sermos decididos. É também na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é preciso decidir-se. E diga comigo agora, eu quero ser santo, Senhor. E as mulheres dizem sempre no feminino, né? Todos juntos, Senhor, eu quero ser santo. Eu preciso ser santo. Eu me decido a ser santo. E eu vou ser santo. Custe o que custar. Porque o Senhor me quer renovado. O Senhor quer me converter. O Senhor quer tirar a sujeira da minha vida. O Senhor quer tirar a desordem da minha vida. E eu já percebi, Senhor, o único jeito eu tomar o rumo da santidade. Eu tomo o rumo da santidade. Eu rompo com o pecado. Eu acabo com o pecado na minha vida. Eu sei que eu sou fraco. Mas justamente por isso, eu decreto, eu rompo com o pecado, eu acabo com o pecado na minha vida, e quero caminhar para um caminho de santidade. Eu preciso ser santo. Dá-me essa graça, Senhor. Eu estou pedindo que Deus dê a você a coragem daqueles mártires japoneses. Eu estou pedindo a Deus que Ele dê a mim a coragem daqueles mártires japoneses. Eles sim resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Eles sim resistiram até o sangue na luta contra o pecado. Foram até a cruz. E como dizem os autos do martírio deles, o que mais admirou aos japoneses foi a alegria com que eles foram para a cruz. Diga comigo: eu quero viver a sua palavra, Senhor. Eu ainda não resisti até o sangue na luta contra o pecado, mas eu preciso desta coragem. Dá-me a graça de lutar até o sangue, de resistir até o sangue nesse combate contra o pecado. E eu imponho as minhas mãos, Senhor, sobre esses meus irmãos e irmãs. E vai pedindo você também. E eu peço, Senhor, a graça. Sim, a graça de resistirmos, Senhor, até o sangue na luta contra o pecado. Esta é a tua vontade, Senhor, a nossa conversão. Esta é a tua vontade, Senhor, a minha conversão. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, eu digo sim à tua palavra. Converte, converte o meu coração. Muda, Senhor, o meu coração de pedra. Muda, Senhor, o meu coração malicioso. Muda, Senhor, o meu coração em desordem. Muda, Senhor, o meu coração cheio de tranqueiras. Muda, Senhor, o meu coração. Muda a minha mente, Senhor. Muda os meus sentimentos. Muda, Senhor, a minha vida, eu preciso. E estou pedindo, Senhor, derrama sobre nós, sobre todos nós, Senhor, pela força da tua palavra, derrama sobre nós hoje, Jesus, a graça da conversão. E eu quero me converter. Derrama sobre nós, Senhor, a graça da santidade, que o teu Espírito Santo nos faça santos. Sim, Senhor, o teu Espírito Santo tem a missão de fazer-nos santos. Que o teu Espírito Santo nos faça santos. E para isso, batiza-nos, Jesus, no teu Espírito. Vai ficando em pé, vai levantando a mão e vai pedindo junto comigo: batiza-me, Senhor, no teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, o teu Espírito Santo. Faz-me santo, Senhor. Eu quero ser uma criatura nova. Eu quero ser uma pessoa nova, Senhor. Homem novo. Sim, Senhor, eu quero, Senhor. Dá-me esta graça. Eu levanto os braços, eu levanto o coração, Senhor, para pedir por mim, para pedir por muitos, mas eu preciso, Senhor. Eu sei que muita gente precisa, mas em primeiro lugar, a decisão é minha, Senhor. E eu quero um caminho de santidade, eu quero um caminho novo, Senhor. Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa graça, Senhor. Batiza-me no teu Espírito Santo, porque só pelo batismo no Espírito, Senhor, é que eu vou conseguir arrancar-me do pecado e viver em santidade. Eu quero, eu peço, dá-me, Senhor, esta graça. Levanta bem a sua mão e canta assim: vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pois eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver. Diz mais uma vez, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Pensa na sua vida, naquilo que você tem feito. Peça mais uma vez. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Deus está colocando no meu coração nesse momento que nós devemos invocar de maneira especial neste momento a presença da Mãe. Amém, Senhor. Nossa Senhora. Amém, Jesus. E Deus coloca no meu coração a seguinte comparação para que você entenda bem. Feche os seus olhos. A mãe, sabendo que a água vai acabar, ela briga com o filho, ela faz de tudo para trazer o filho da rua para dentro da casa para dar um banho no filho. A mãe, sabendo que o tempo da vacinação vai acabar, ela faz de tudo para levar o filho para a vacinação. A mãe, sabendo que um rapaz está rondando a casa para levar a filha à perdição, ela faz de tudo para saber onde está esse rapaz, para impedir que ele chegue até a casa e que a filha chegue até ele. A mãe, sabendo que um traficante, ela conhecendo esse traficante, está rondando a casa, ela faz de tudo para que ele não se aproxime e que o filho também não saia da casa naquele momento onde ele está rondando a casa. A mãe tem uma predisposição em lutar para manter íntegra a santidade, a limpeza do filho e da filha. Quando Deus diz em Gênesis: colocarei ódio entre ti, serpente, e entre ti, mulher. E quando nós cantamos: quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, mas temível como exército em ordem de batalha. Eu pedi para que você ficasse com os olhos fechados, para você imaginar como deve ser temível um exército que recebeu ordem para atacar. Um exército que recebeu do capitão ordem para marchar em batalha. Como deve ser temível e terrível um exército marchando em passos de batalha. Pois bem, Nossa Senhora, que pisa a cabeça de Satanás, que é o promotor da perversidade, ela marcha à nossa frente, e esse ódio que Deus colocou entre os dois, Satanás e Nossa Senhora, faz dela temível como exército, Senhor de batalha, marchando à nossa frente para pisar, para aniquilar Satanás, que quer levar você e a mim à perdição no pecado. Portanto, agora levanta a tua mão e nós vamos juntos agora clamar a intercessão, mas também clamar para que Nossa Senhora esteja verdadeiramente à frente de cada um de nós. E quando Satanás se apresentar em forma de pecado, usando de alguém ou de uma situação, que ela seja esse exército temível em ordem de batalha, e vai passando por cima da cabeça de Satanás, pisando, aniquilando toda a tentação que se apresenta a mim e a você. Mas é necessário que você assuma, que você reconheça, que você queira, que você abra os seus olhos espirituais e enxergue isso acontecendo, porque verdadeiramente Nossa Senhora está à minha frente, à sua frente, à frente da sua casa, pisando a cabeça de Satanás. Esse é o papel dela. E ela faz isso agora. É por isso que nós invocamos. Vamos fazer isso juntos, pedindo: Nossa Senhora, protege nossos filhos. Vamos pedindo. Nossa Senhora, protege nossas filhas. Nossa Senhora, protege essa casa, Canção Nova. Nossa Senhora, marcha agora à nossa frente. e se encontra agora primeiro do que nós com os dardos inflamáveis de Satanás. Pisa, Nossa Senhora, a cabeça do Satanás, que quer promover a promiscuidade, que quer promover agora toda a malícia em nós, que quer promover a morte no nosso meio. Nossa Senhora, nós invocamos agora a tua presença para que a Senhora vá à frente da nossa casa, à frente de toda a Canção Nova, à frente agora de todos os encontros desse carnaval, de todos os rebanhões, de todos os alegraivos, de todos os movimentos carismáticos que estarão sendo realizados nesses dias de carnaval. E vai, Nossa Senhora, vai, Mãe querida, agora pisando desde já a cabeça de Satanás, nosso inimigo, seu inimigo, inimigo do seu filho. Nós pedimos agora, Nossa Senhora, a sua intercessão, mas também a sua intervenção a nosso favor, porque nós queremos fazer a vontade de Deus Pai, amar, queremos ser aquilo que Deus quer, e para isso é necessário nos libertarmos, Mãe querida, dessa opressão. Por isso nós invocamos agora o seu nome, Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Levanta os seus braços, pela intercessão de Nossa Senhora, canta, eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Nossa Senhora, Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. O evangelho de hoje nos fala também de Jesus que mandou os seus apóstolos 2 a 2 para realizarem curas. Lhes deu poder contra Satanás, contra os espíritos imundos. E gente, isso não é comparação, isso não é parábola apenas, não, isso é real, isso é verdadeiro. Eu sei que muita gente, infelizmente, resvala na fé, porque infelizmente foram pegando um caminho que não era cristão, pegaram um caminho frouxo, um caminho fácil, e até negar verdades do evangelho, acabaram negando. Mas quando Jesus manda que eles curem, é para curar mesmo, e as curas aconteceram, e as curas acontecem. Quando eles mandam expulsar os espíritos impuros, é porque eles receberam a autoridade de Jesus, que é o único capaz de fazer isso. É porque realmente o demônio existe, e o pior é que ele está no nosso pé, como diz São Pedro, ao nosso redor como um leão que ruge. E os efeitos, as consequências estão aí. Quando diz que os apóstolos foram, impuseram as mãos, ungiram com óleo e muitos ficaram curados, muitíssimos ficaram curados. Esse era o método de Jesus, isso está acontecendo hoje também. Nós também podemos participar disso. Mas para que você veja que é o nosso passo na fé, não somos nós, nem vamos nós orar pela cura. Pelo contrário, vamos todos juntos orar pela cura. De modo especial, você vai orar pela sua cura e pela cura dos seus. Você pode fazer isso agora. Se você tem uma enfermidade, porque hoje o Senhor quis caprichar curando-nos das doenças espirituais e levando-nos à conversão. Mas Ele é tão bom que quer curar-nos também fisicamente. Ele quer também curar-nos psicologicamente, quer curar o nosso coração. Você pode colocar a mão no lugar dessa enfermidade, ou a mão no lugar que represente essa enfermidade. De qualquer maneira, você pode colocar a mão na cabeça ou no coração, mas peça ao Senhor agora, peça com suas palavras que o Senhor cure você. Vai pedindo com as suas palavras. Sim, Jesus está aqui, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Você também que está em casa, você que nos vê pela televisão, você que nos ouve pelo rádio, peça a sua cura. Quanta gente já foi curada simplesmente pedindo ao Senhor, porque o Senhor quer curar você. E a sua oração da fé, faça uma oração de fé. Isso quer dizer, faça um ato de vontade, decidindo-se a acreditar que Jesus pode curar você, que claro, nós não somos dignos, mas é o amor dele e a bondade dele. Cura, Senhor, cura-me, Senhor. Vai dizendo a Jesus, mostra a ele a enfermidade, seja concreto, eu preciso ser curado disso, e mostra para o Senhor, aponta para ele. E obrigado, Jesus, porque estás fazendo isso. Obrigado, Jesus, porque estás ouvindo a oração do teu povo. Nós somos um povo enfermo, nós somos um povo doente, nós estamos num verdadeiro hospital. Nós estamos, Senhor, verdadeiramente numa santa casa, mas essa é a diferença, Senhor. A tua igreja é uma santa casa de misericórdia, Senhor, onde a sua misericórdia se exerce, e nós estando nessa santa casa, nós somos curados. Cura-nos, Senhor. Tanto quanto queres nos curar dos males do espírito, tu queres curar-nos também dos males da alma e dos males do nosso corpo. Cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, cura-me. Eu preciso, Senhor, da tua cura, preciso da tua intervenção. Peça também agora pelas pessoas que você conhece e que precisam ser curadas. Não diga isso, mas a minha oração é fraca. Não, não existe isso. A oração sempre atinge o céu, e a graça vem do céu e não da força da nossa oração. A nossa oração atinge o coração de Jesus, e é do coração misericordioso de Jesus que vem a cura, e não da nossa oração forte, não é da força da nossa oração, mas é do coração misericordioso de Jesus. Então apresente a pessoa que precisa ser curada, a pessoa que você ama e pela qual você está pedindo. Peça sem medo, até se aí na sua casa você está próxima a essa pessoa, peça, impõe as mãos mesmo, toque nessa pessoa. Impor as mãos quer dizer tocar na pessoa, é um toque carinhoso que você faz, pedindo a Jesus que toque, que sejam as mãos de Jesus tocando com as suas, que seja Jesus a curar esta pessoa. E não tenha receio, se é uma coisa impossível, para o Senhor não existe impossível. Se há um milagre que a pessoa precisa, o Senhor está disposto a fazer milagres, e nós estamos num tempo de milagres, e o Senhor os tem feito. Quanto mais tivermos fé, quanto mais ousarmos na fé, mais o Senhor vai realizar milagres. Faz, Senhor, realiza, Senhor, e nós estamos vendo a tua graça acontecendo. Muito obrigado, nosso Deus, muito obrigado porque está ouvindo a nossa prece, muito obrigado porque está atendendo a nossa oração. É a oração dos seus filhos, é a oração do teu povo, Jesus nosso Senhor. E o Senhor dá uma imagem de uma coluna toda torta, e a mão do Senhor como que com um dedo passando por essa coluna. Nesse momento o Senhor está curando uma pessoa com aquele problema de coluna torta. Amém, Jesus. Está curando mesmo. Onde você estiver agora, e o Senhor manda dizer, é uma ordem, inicia hoje a cura da sua coluna. Amém, inicia hoje a cura da sua coluna. Amém, Jesus. E para você saber que se trata de você, nós sabemos que muitas pessoas têm problemas de coluna, mas para você saber, você estava agora dizendo, não vou pedir. Não vou pedir porque não adianta mais. Você concebeu esse pensamento em você, não vou pedir, não vou pedir. Não adianta pedir mais, o médico disse que não tem mais cura. Mas o Senhor está até mostrando esse pensamento que você tinha, para dizer, é você. E já o Senhor está convidando você a assumir o compromisso do testemunho. O Senhor vai dar sinais para você que essa sua coluna está sendo curada, foi curada. E nesse sinal que você receber, o Senhor já te convida a assumir a cura total da sua coluna e testemunhar aqui, neste palco, neste microfone, para a maior honra e glória do Senhor. O Senhor realizou, deu início ao processo da cura da coluna sua. Você que disse, não vou pedir, não adianta mais. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. E eu noto que o Senhor está curando uma outra pessoa de coluna também, porque quando ele começa a curar de um lado, ele vai por aí, é uma outra pessoa diferente. Até você não tem dormido por causa da sua dor na coluna. Ela dói tanto durante a noite, especialmente à noite, que você está há muito tempo sem dormir. E é um tormento para você à noite, porque dói mais. E você quer dormir, precisa dormir. Tem sono, mas não consegue dormir. O sinal da sua cura é que hoje você vai conseguir dormir. Você não vai sentir essa dor nessa noite. Você já pode começar a agradecer a partir dessa noite, porque o sinal já foi essa noite dormida, e você vai ver o processo rápido com que o Senhor vai curar você. O Senhor está curando uma pessoa que estava com tuberculose, já posso dizer isso. Claro, você continua com sinais de tuberculose, mas o Senhor tocou você agora. Você vai perceber nesses próximos dias um retorno rápido dos sintomas que você tem sentido. É o sinal, e você depois vai constatar pela chapa, pelos exames, que a tuberculose foi-se embora. O Senhor tocou você agora, nesse instante. Muito obrigado, Jesus. O Senhor cura uma pessoa de trombose. Trombose. E você estava com a sua mão já com aquele aparelho para esticar os seus dedos. Até Deus mostra mesmo a mão de uma mulher com unhas grandes, bonitas, toda repuxando, e você já colocando o tensor. Mas o Senhor agora, nesse momento, mostra essa cura. E onde você estiver ouvindo essa proclamação, assuma essa cura e testemunhe, meu irmão. E testemunhe, minha irmã, porque o Senhor acabou de te curar dessa trombose. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Jesus. Louvado, Jesus. Louvado, Jesus. Enaltecido, Senhor. Glorificado seja, Jesus. E tudo isso acontece porque o Senhor derrama o seu Espírito. Nossa Senhora está conosco nesse momento, ela percebendo que o tempo da graça também é um tempo, ele tem seu começo e seu fim. Ela está conosco, e volta a insistir isso no meu coração, gritando com seus filhos: venha, venha, porque o tempo está se esgotando. Venha, venha, venha para debaixo do chuveiro, venha tomar essa vacina, venha para dentro da casa, e você, onde você estiver, ouça o apelo, o grito da mãe, dizendo: venha, porque o tempo vai se esgotar. É um tempo, e um tempo tem o começo e o seu fim. É a mãe gritando isso no nosso meio, arrebanhando os seus filhos. Até a imagem é da galinha com seus pintainhos embaixo das suas asas, protegendo-os mesmo, recolhendo todos do terreno. Recolhendo todos, a mãe está fazendo isso nesses tempos. Atenda, meu irmão. Atenda o chamado, a voz da sua mãe, da nossa mãe. Põe a mão no teu coração. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Não deixe por menos. Queira viver isso. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pensa na tua vida, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso, sozinho eu não mais. Quero, sozinho eu não quero. Não consigo, não consigo mais viver.